Laguna 970, vista para 2.000 pés. A presa dele é 5.6, vista no zero, reporta no localizador. 2.000 pés, B12 é ponto estabilizado do 970. América 084, corrente centro, launch 6.85. América 084, desencontre. Alpha 084, did you copy? Yes, ma'am, go ahead, this is Europa 084. Europa 084, call 6 center, 126.85, Ishanego 125.45. 126.85, and say again the backup. Backup 125.45. 125.45, thank you so much. Cruz 178, solo 05, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha minha escuta. Cruz 178. Alfa, chama lá antes da Juliette, da Salvador com 970, estabilizado, ele efetuou. Gol 970, vento 090 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Ele pousa no 0, gol 970. Estacionamento, 3305. 3305, portão 7, autorizado, chama para o táxi. Para o gol 970? 080 graus, 109. Tá 3178 autorizado, esquerda, portão 612, tenta a aeronave iniciando pushback, portão 7. Autorizado, imediato, chame táxi. Solo 10, táxi à direita, mantenha a minha escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Afirma, chame antes da Juliette. Para 733, chama o controle Salvador na frequência 199 decimal 8. Para 723, espera a identificação dessa via chegada Golfe para 4000 pés, ajuste na 012. Autorizado, 340 Guarulhos, via Pesulu 10, para Taubaté, decola 10, curva esquerda, correção, decola 10, curva direita, na saída São João, Leda, depois Lua Mótiva, aciona 5166, controle 120, decimal, correção, controle 119, decimal 8. Motiva, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, 5166, o cotejamento correto, chame para o acionamento. O 970, observe a aeronave da Azul em frente ao seu portão, vai ser o 4, ok? Pode ir se aproximando, observando o deslocamento dele e ingressando no 4 assim possível. Portão é portão 4, o azul para o táxi está aí na frente agora. Pode se aproximando lentamente, observe o deslocamento azul, quando possível ingressa portão 4. Gente, está com 1-1-6 a bordo, autonomia para 2:15 e alterna a Marcela. Dado o táxi à direita, o 4980, chame pronto para decolagem, no ponto de freio. Direita, repassará no ponto de espera pronto, o 4980. Azul 4980, autorizado, alinhado, colapso, estamos 0, vento 080 graus, 109. A linha decola da 10, autorizado, 3-3-0-5-1-5-1 agora, 3:40. Autorizado o táxi via pátio Índia e no ponto de espera chamando para decolagem. Azul 4980 decola aos 17, controle 1-1-9-1. 98, boa azul 4970. Hotel Salvador, muito boa noite, Azul 4980, deflado na Puca, passando 1000 pés. Azul 4980, contato radar na decolagem, saiu da Puca, nível 350. Sente, sai na Puca, nível 350, Azul 4980. Angola 723, sem instruções, desça para 2000 pés, ajuste permanece na 092, autorizado procedimento, reporte estabilizado. Estabilizado o 305 autorizado, leve, colapso 0, vento 080 graus, 10 mais. Autorizado, assim, vou falar, né, 335. Sirena 224, boa noite, assina identificação, VEITAP, para interceptar a chegada do MED 1, desça e mantenha o nível de voo 050. Sirena 224, VEITAP. Azul 4980, chama centro Recife, em 126.85, alterna em 12545. Recife 2005, alterna 2545, azul 4980, boa. Para 3305, decola os 24, chama o controle 11958. 98. Autorizar 3305, boa noite. São 3305, boa noite, contato radar, saída PUC, nível 330. Autorizado, gol 1723. Gol 1723, chama a torre em 118, decimal 60. 86 a torre, obrigado, boa noite. Voador, boa noite, gol 1723, estabilizado, aliás, é que foi pista 10. Está autorizado, pouso bicho no zero, vento 080 graus, 101. Sente livre pouso, pista no zero, vou no 723. Uno 723, são os 28, direita 121, decimal 9, sono. Correção 211, decimal, correção. Solo 28, mantenha-me escuta via Alfa, chamante a Juliette. Sim, na sua escuta, via Alfa, chamante a Juliette. 723. Chama-se para o recife, 1285. 2285, bom. Chama-se 224, desça para 2000 país, autorizado ILS, e a porta estabilizada. Não é estabilizado, né? 224. Da Juliá, chegou 723. 723, autorizado esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9, 723. Autorizado, na 3, chama para o táxi. 212, a senhora de identificação, chegada por Mediona, e se mantém o 050. Cruzado TAP, 8192. Paulo, boa noite. Aqui é o Gol, Golf Alfa Hotel. Golf Alfa Hotel, você. É, solicito o reporte da ponte 4 do Pátio 1 para a ponte 5 do Pátio 1. 224, torre 1860. Táxi direita, mantém o ponto de espera atingir e chama para decolar. Para o ponto para decolar, ponto 04, 04. Acho que o hotel é da 4 para 5, é para do lado, viu, é isso? O Google fez o hotel para o redor, que é da 4 para 5 no pátio, é essa aí do lado mesmo da outra, é isso? Xené 6224 autorizado pouso, destino 0, vento 080 graus, 109. Veio pouso no 0, Xené 6224. A aeronave que chamou pro reboque, tá na escuta? Tô na escuta. É Golf Oscar Hotel, não é isso? Golf Oscar Hotel? Golf Oscar Hotel, tô na escuta. Sim. O seu reboque aí é uma posição para um lado da outra, ele dá 4 para 5, é isso? Do 4 para 5, positivo. Estou com a aeronave pousando já aí mais uns 5 minutos, ok? Ela vai parar, vai passar aí pela 5, posição 7, a aeronave da Oxané. Assim que ela passar, aí me chame de novo para fazer o reboque. Ok. Mantém a posição. O 5001 após o tráfego na curta, um Airbus Oceané, a Lima tem a 1-0. É 224 no solo aos 42, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 224. Muito boa noite, Airport Go 024 on stand number 11 with information Yankee TNH 1011 requesting clearance to Lisboa. Okay, Airport Go 024, stand by clearance. Standing by. We are completely ready on stand number 11. Okay, stand by 2 minutes to receive your call and copy clearance. Copy, thank you. Azul 5001, está autorizado, decolagem da 10, vento é 070 graus, 102. Portugal 024, ready to copy? Ready to copy. Portugal 024, clear de Lisboa, flight level 370, vai a Upper Zulu 44 until Mossoró, VOR, Mike Sierra Sierra, after in accordance flight plan, departure from runway 10, left turn, Momo, departure, D-Lub, transition, departure frequency 119 decimal 8, and the scope hold 5402. Here to Lisboa, flight level 370. Upper Zulu 44 to Mossoró, then flight plan route. Departure runway 10, and can you confirm it's Momo and the transition is for Airport Go 1024? D-Lub, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo, D-Lub. Copy. Momo com D-Lub e 49er decimal 8 for departure and 5402 on the squawk, Airport Go 024. Azul 5001, decolado aos 45, controle 119 decimal 8. Azul, obrigado, boa noite, 5001. Airport Go 024, readback is correct, 44 pushback and start up. Copy, we are now ready for push and start, Airport Go 024. Clear for pushback start up, report taxi, Airport Go 024. Clear for push and start, we'll report for taxi, Airport Go 024. Ocean 6224, prossiga via Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, 6224. Salvador, boa noite, Alta 4732, fica no Fortaleza, fica na informação, Alfa, nível 370, copia você. Ok, tá 4732, tá autorizado, Fortaleza, 370, o nível via Upper Zulu 19 até Bangu, e após conforme o plano, a decolada 10, saída Momo, transição Frote, controle 119 decimal 8 e o transponder 5406. Tá correto, tá 4738, chame tá, o pushback e acionamento. Paulo Salvador, é o Golf Oscar Hotel. O Golf Oscar Hotel, estou ciente aí do reboque. É, aguarde só mais um instante que a gente tem uma aeronave aí da Portugal que está fazendo pushback aqui no outro lado aqui do terminal. Assim que o mesmo passar aí através do portão, será autorizado. Ok. Varna para o Edidona, desafio inscrições para 2000 pés, ajuste no 012, livre de procedimento, retorno estabilizado. Técnico no 012, está autorizado para o Edidona para 2000 pés, reportagem estabilizada e LSX-E, então no 01, no 354. Correção 3600. Aciona a identificação, estrada Gomes de Ono, desse mantém o nível de voo 050. 050, 3600. A nossa cidade autorizada para o estado, qual é a referência? Prezado Tato, 3600. Via Apron 1, then India will report ready for departure. Report go to the floor. Boa noite, Oxiné 6212, está autorizado o pouso na 10, o vento é 070 graus, 10 norte. Livre pouso na 10, Oxiné 6212. Azul 5001, chama Centro Recife, 128.35. 128.35, obrigado, boa noite, 001. 4738. É, no portão meia dúzia, está autorizado, chame táxi. Portugal 024, clear as mine up and wait, runway 10. We follow up and wait, runway 10, Portugal 024. Né, 6212 no solo ao 56, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6212. Portugal 024, clear takeoff, runway 10, wind 070 degrees, 10 knots. Clear takeoff, runway 10, Portugal 024. Né, 6212, é, pouso a 5 Lima do Pátio 3, prossiga via Alfa e Kilo. Alfa e Kilo para a 5 Lima, obrigado, 6212. O contra chama a torre 186. Chamando a torre 186, voa no 3, chegou 4, uma porta. Airborne at 5-8, contact departure 119.8. 119.8, Portugal 024. Muito boa noite e obrigado. Nada, boa viagem. Obrigado. Just 612, livre procedimento, reporte estabilizado. Assim faremos, 3600. Departure, muito boa noite, Portugal 024. Proceeding on Momo, departure, runway 10. Portugal 084, boa noite. Read the contact from departure, coming and maintain flight level 370, Momo departure. I am maintaining flight level 370 on Momo departure. Particle 024. Ah, 4738, táxi via Pátio, Índia, chame no ponto, espera dar 10 para a decolagem. Estou usando via Pátio, Índia, ponto espera da Odisseia para a decolagem 3475. Vou 9055, prossiga. Muito boa noite. Autorização para Guarulhos, 360. Ok, Gol 9055, está autorizado Guarulhos, 360, o nível. Via 2 Lu 10 até Taubaté. A decolagem da 10, saída Sanvo 1, transição Mótiga, controle 119, decimal 8, transponder 5412. Autorizado 360 para Guarulhos, apresentou 10, até Taubaté. Decolada 10, saída Sambo, Mundo, transição Monte, 1798, 4 Correto, Gol 9055, chame pushback e acionamento. Chamaremos, 9055. Poderia confirmar o vento para o Gol 9314? É, o vento é 070 graus, 8 nós. Sente, livre pouso na 10, Gol 9314. O Golf Oscar Hotel, autorizado o reboque do Gate 4 para o Gate 5. Ok, ciente, reportaria no final do reboque. Boa noite, o TAM 4738, é um Boeing da Gol na curta, após o mesmo a linha mantém a 1-0. Após a passagem do Boeing, mantém a 1-0, 4738. Salvador, Genéia 6224, boa noite. Genéia 6224, boa noite, aguarde cópia Aracaju, a saída é Puca... Transição Caju. Boa Caju, Una 354 no solo 02, táxi via Alfa.